Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pegue sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda que eu te ame, ainda que eu te ame. DJ Silvinho, detonando! Eu te esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar, e de mãos dadas vamos caminhar. Vem-te embora! Mesmo que passe toda a minha vida, vou te esperar. Eu te esperarei, e nos teus olhos ainda existe amor, e seu olhar me disse eu voltarei. Carabao! Que passe toda a minha vida, e eu? Sua mente, por isso eu rezo. Nosso parceiro Genival e a sua primeira dama já na área. Um abraço, meu filho. Não me olha depois que abri essa porta. Aí eu te digo: se for, não volta. E 7 de setembro, a sua amiga me ligou me dizendo que você tava morando perto dela. Eu confesso. E eu confesso, eu só queria te ver, ficar com você, pra te dizer. Pra quê? Pra te dizer. E eu? Eu te esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar, e de mãos dadas vamos caminhar. Nosso amigo Regina, que tá no berço, e ele tá curtindo. Carabao. Obrigado, meu filho, tamo junto, hein? Sentaremos juntos. Feliz aniversário pra você, meu irmão. E de mãos dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda minha vida, eu te esperarei. E nos teus olhos ainda existe amor. Silvinho. Hoje vou sair, encontrar com ela no ponto de mototáxi. Linda, te chamar. Olha que tá começando. Por onde passa? E o Carabao tá no ar. Sabe me envolver na lei da sedução. Oi. Fico a pensar se sirvo. Muitos caras na fila tentando ficar com ela, e eu sou simples demais. Mas eu tenho real, te digo, e pago no fim. Furioso Carabao. Esse é o som do meu búfalo, a carroça da saudade. É o som do meu búfalo. É o som. O resto e o seu grande amor já curtindo o Carabao. Logo fiquei seu apaixonado, de repente fui seu namorado. Como é que foi? Foi demais. Olha o troca-troca. Era um troca-troca de versos e poesias. Fui o seu menino ingênuo, sem esperar que acabaria um dia, sem saber que acabaria a alegria. Nossa, dos dias daquele grande amor. Aí, pra surpresa dele, mas pra minha surpresa, olha o que ele viu. Ela eu vi se beijando com outro rapaz. Dos chora, chora. Mas não chora. Não vou chorar. Sempre dá a volta, né? Vou dar a volta por cima. Conquistar outra menina. Pra comigo. Gostoso que só você sabe. Os copos se esfregando e eu te procurando pra dançar bem juntinho. E volta, volta, volta. Volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem. E volta, volta. Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. E o baile? No baile da saudade, tô louca pra dançar. Tô sempre nas pequitas. E volta, volta, volta. Volta. Silvinho. Segura! Carabao. E a nossa festa pegando o clima aqui na Chácara Moraes. Não convencerá o meu coração. Ainda tenho fé na nossa relação. E aí? Temos que lutar por esse grande amor que nos levará à reconciliação. Não convencerá o meu coração que já não me ama, mas que isso é ilusão, que tudo acabou. Não quero acreditar na separação. Ai, meu coração, sei que estão falando muitas mentiras. Tentar nos separar é covardia. Não sabe o grande amor eu sinto por você. Ai, meu bem querer, não vivo sem você. Sei que estão falando muitas mentiras. Tentar nos separar é covardia. Não sabe o grande amor. Meu parceiro Netinho e a Maiara, hoje com o Netinho Carabao. Não vivo. Olha o Netinho! Não convencerá o meu coração. Ainda tenho fé na nossa relação. Temos que lutar por esse grande amor que nos levará à reconciliação. Banda Mega Pop Show. Curtiu o Carabao, nosso amigo Maciel Salomão e o Matheus. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis nem saber da minha mamadeira. Contei pra mamãe, eu até gaguejei. E aí? Gaguejo cupido. O meu coração agora está perdido. Gaguejo cupido. O meu coração agora está perdido. Amor que vai é saudade que vem. E quando? Quando conheci você, tá trago minha paixão dentro. Foi só um beijo. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Tudo enfim foi felicidade. E o tempo? O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. E não, não demore tanto. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Tudo esperar, não importa o tempo que passar. Carabao, o furioso do Marajó. Primeira vez, não pensou, né? Não pensei que eu ia me apaixonar. Carabao. Tudo aconteceu tão de repente. Só não consegui evitar. Quando eu te amei pela segunda vez. Parece o Júnior, a Deise e o Alex. Não pensei que eu ia me apaixonar. Era como se fosse brincadeira. Só nós dois juntinhos a se amar. O príncipe e a princesa. Igual ao príncipe e a princesa. Se amando à luz do luar. Esse amor é nossa fortaleza. Ele nada pode o quê? Penetrar. Meu olhar distante. Sou pássaro errante. Sigo a te buscar. Como é que é? Numa ânsia louca. De quê? Te beijar tua boca. Outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, me ama. E até me engana. Se rosque meus braços. Me matar. Me matar de amor. Me ama, me ama. Me até me engana. Se rosque meus braços. Me matar de amor. Linda, como a madrugada, ela me olhava. Fala, bebê! Querendo falar. Negra, como a noite escura, ainda tão pura. Carabao. Querendo me amar. Carabao. Morais. E em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente sem sentir estremecer. Só no caqueado. E o estúdio do Furioso do Cacique de El já funcionando. Você que quiser levar de lembrança alguma, algum produto no Carabao, chega ali. Como a madrugada. Estúdio Furioso do Castigo de Erma. Alô, Tati! Querendo falar. Nega. E aceita Pix e o cartão de crédito. Noite escura. É. Ainda tão pura. Querendo me amar. Ganhei os seus beijos. Cheios de desejos. Seus olhos eu vi acender, sim, uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Hoje recebendo o nosso Carabao. Sexta-feira gostosa, hein? E a galera do Mirim chegando junto pra curtir o nosso Furioso. Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. E o nosso amor. Um abraço de DJ Manuel Santos. Mas quem aí do pote. E a primeira dama Giovana, a melhor Mani. Vocês cure de Garapé Mirim, tá na área. Sem ter oração. Tá fazendo cheio. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Oh, eu amo meu broto mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto mais do que tudo que a vida pode. Vem de chuvinho, toca, toca. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de dançar, de cantar. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Um abraço, Edivelto, e a primeira dama, Rafael. Sempre em qualquer lugar, tamo junto. Nosso amigo Álvaro e a Bete já por aqui com a gente, curtindo o Carabao. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Isso é. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Deixa eu mandar um abraço. abraço aí, meu parceiro Renan. Lá da Marco Impérios, é Marco Impérios. É aqui vejo o DJ e a produção do Carabal. Alô, Renan! Renan. Eu te amo. Bora pra cima! Eu te quero. Furioso, Furioso Carabao. Sinto o corpo todo arrepiar. É só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. Yes. És o lago azul. Os loucos alucinados, aí do Miri juntamente, aí com a comitiva, carroça é festa já na área. Sua miragem se vai. Alô, menina, menina. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Menina, menina, amo você. Me disseram que você, ela não esquece dele, nunca esqueceu de mim. Eu também estou sofrendo. Saudade, é saudade, saudade. O amor volte pra mim. É o Carabal no Mirim. Eu soube que você chorou. Quando alguém falou em mim. Se você não gosta dele, e por que não deixa ele? Larga tudo e vem. Nosso amigo Genivaldo e a primeira dama já tá na área. Volta, vem pros meus braços, volta. Olha quem ele quer. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão. Nosso amigo Baby Dias paixão. E também a Ellen Ribeiro. Volta, tá por aqui com a gente curtindo o Carabao. Meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão. Paixão, paixão, paixão. Paixão, paixão, paixão. DJ Silvinho. Faz tempo que eu não vejo mais você. Só queria saber se estás feliz. E aí? Eu nunca. Naquela época, mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou e eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. E você foi. Você foi o meu primeiro amor. Você. Olha, Fih Santos. E a Janaína Lopes já tá aqui com a gente. Valeu! Você foi o meu primeiro amor. É. Você foi o meu primeiro amor. Preste os primote aí do canal. Ele é o Isaac, o Lucas, o André e o Léo Silva. Mas é que a gente era jovem demais.

sucesso. Esse é o Furioso Carabao. Carabao, o máximo. Inovando a cada apresentação. Bora dar uma esquentada! Senta aqui! DJ Moisés, pra comandar o nosso Carabao. Nadson, o Farinha. Aldinho CDs, o menino da mídia. Oh.